senhoras e senhores, meu nome é Gustavo Mafra e vocês estão aqui para o GugaCast, este programa que leva até vocês histórias de outros tempos, histórias das antigas. E conosco, em minha presença aqui nos estúdios desta rádio da Era de Ouro, o senhor Rafael Mafra. Boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. É um imenso prazer estar aqui com vocês novamente. Imagina fazer esse programa inteiro assim. Pois é, Rafael, a gente tá aqui pra falar de histórias das antigas. A gente vai contar a história de criança fazendo coisa de adulto. Porque nas antigas, criança era tipo um mini adulto, né? Sim, sim. Só é menor. É. Pessoas se mudando de país sem saber pra onde. Porque, até porque, se você pensar bem, Pedro Álvares Cabral se mudou de país sem saber pra onde. É verdade. Ele só foi. Pior classe executiva de todos os tempos. Problemas com certidão de nascimento vai rolar também. Pessoas se encontrando e desencontrando nesse mundão de meu Deus. Rafael, explica o que difere uma história das antigas de uma história que só é antiga. História das antigas contra história antiga. Cara, a história das antigas tem aquele jeito de coisas que não acontecem mais, porque a tecnologia mudou, porque o comportamento mudou. Tá, não, mas se eu falar assim, eu fui lá e falei e fui no orelhão ligar pra alguém. Isso conta já como história das antigas, não? Acho que conta. Conta. Acho que não, conta, cara. Sim. Tem que ser mais longe. Tem que ser assim, tipo, eu fui na central telefônica da cidade vizinha ligar pra alguém. Então, tá bom. Ou então eu fui passar um telegrama. É, a gente recebeu umas histórias já das antigas que não eram tão antigas e eu desclassifiquei, porque se eu era nascido, não é antiga. Sei. É isso tem aí. Tem que ser até a Segunda Guerra, conta. Tipo, acho que esse é um bom parâmetro. Eu acho que até os anos 70 tá bom. Tá bom, beleza. Anos 70 era bem diferente. Vou dar um exemplo. Nossa avó, a avó Ida, ela tinha uma irmã gêmea, né? E a mãe dela só descobriu que tava grávida de gêmeas na hora que nasceu. É, porque não tinha ultrassom, né, cara? Não tinha nada. É, quando nossas irmãs nasceram, e elas são gêmeas também, já tinha raio-x, né? Então você fazia um raio-x no oitavo mês de gestação, e aí você descobria que tinha dois. Mas minha avó foi na hora, foi... Olha, tem outro bebê aqui. Mas porra, cara, não tinha... Será que não tinha nem estetoscópio, assim, pra você ouvir dois corações? Cara, eu acho que eles não sabiam distinguir dois corações. Como que eles iam distinguir? Sei lá, eu não sou médico. essa resposta é a resposta pra tudo. O que é muito bom dessa história é que minha avó tinha uma amiga e ela foi visitar o bebê. E ela levou um sapatinho de tricô. E aí, quando ela chegou na hora e ela descobriu que eram duas, ela escondeu o sapatinho atrás e falou assim: "Ah, Ida, eu esqueci o presente lá em casa, peraí que eu vou lá buscar." Aí ela voltou em casa, descosturou o sapatinho, fez dois pares de sapatos só com a mesma lã, porque as bebês eram muito pequenas, e voltou e deu um presente pra cada uma. Caramba! É, e como tudo isso levou só, sei lá, 72 horas, é considerado um pequeno espaço de tempo no passado. Sim. Porque era normal. No ano que minha avó nasceu, sim. Ela foi lá, tosqueou uma ovelha. Enquanto a gente tá falando dessas coisas tão antigas, que é um dos melhores temas aqui desse programa, lá no grupo secreto do GugaCast a gente vai estar falando de coisas modernas, porque essa semana... É a semana GNT no Grupo Secreto. Aê! Mas o que é mesmo a semana GNT? A semana GNT, assim, no Grupo Secreto, a gente faz conteúdos que se assemelham a programas do GNT. Então a gente vai dar dicas de decoração, a gente vai ensinar receitas, a gente vai dar dicas de moda. Eu posso dar dicas de estilo? Dicas de estilo. O problema é que se eu der dica de estilo, pode... causar uma fissura no espaço-tempo, né? A trama do espaço-tempo é frágil. É, sei lá, cara. Você pode dar dicas de estilo de estilos de escrita. É, por exemplo. Não, eu vou dar dica de roupa. Eu vou falar como se vestir. É isso que eu quero fazer. Eu já tô preparando umas receitas aqui pra eu compartilhar. Também tô preparando algumas coisas assim de faça você mesmo, de decoração, sabe? Demais. Puta, vai ser incrível. E é só pra quem, assim como o GNT é só pra quem é assinante do canal GNT, aqui é só pra quem é assinante do Grupo Secreto com o PicPay. Só que a diferença é que o PicPay, cara, parece muito que é um merchan do GNT, né? Nem é. A diferença é que com o PicPay, o primeiro mês sai de graça, cara. Porque você vai pagar 15 pratas, que é o que custa a assinatura. Só que o PicPay vai te devolver até 15 pratas de cashback. Por que até 15 pratas? Porque às vezes, não, se você usar outro cashback, coisa assim, aí tem umas exceções. Mas em geral, ele te devolve 15 pratas, sai de graça. Você tem um mês lá pra ouvir esses conteúdos e todos os outros 600 que a gente já fez. E ver o que você quiser. E se você curtir, você fica lá, cara. Se não, beleza, você vai lá. E eu diria mais, Gustavo. Eu diria que tudo é mais fácil porque você reuniu tudo em uma página, que é gugacast.com/assine. E lá você vê todas as formas que tem de assinar. Você pode assinar pelo Olo, você pode ouvir pelo Facebook, você pode fazer assinatura internacional. Todas as formas estão lá em gugacast.com/assine. Caramba, Rafael, parabéns, cara. Você tá ficando bom nisso. É. Por quê? Tem várias maneiras, né? Você pode fazer direto pelo PicPay, você pode fazer direto pelo Olo. Beleza, tem várias maneiras. Você quer saber a mais fácil? Vá lá em gugacast.com/assine que tem todas as instruções lá. Beleza? E aproveita e usa o PicPay, que é sensacional o PicPay, cara. O PicPay, ele resolve todos os seus problemas. Canivete suíço, os meios de pagamento. gugacast.com/assine. Vai lá. Sete cliques para as estrelas. Rafael, está de volta, cara. O jogo mais querido desse programa. A gente não faz muito, até pra não perder essa aura, né? Mas qual é o jogo mais querido? Sete cliques para as estrelas, cara. É isso que a gente vai jogar agora. Sete cliques! Cara, tem muito tempo que você não consegue fazer em sete cliques, hein? E tem mais uma outra coisa também. Não é por isso que a gente não faz muito. A gente não faz muito porque ele é muito difícil. E ele demora muito tempo para gravar. Mas eu acho que como hoje é um dos nossos temas preferidos, que é a história das antigas, a gente devia fazer um sete cliques das antigas. A gente devia procurar verbetes que lembrem coisas, sabe, que colocam a gente na era de ouro do rádio, sabe, alguma coisa assim? Sim. É, eu acho que a gente podia pegar, tipo, um artista antigo. Sei, tipo, Vicente Celestino. Vicente Celestino é bom. Não é? Ou então, Orlando Caldas. Boa. Existe mesmo Orlando Caldas? Não, acho que era Orlando Silva, né? Cara, Orlando é um nome muito, muito das antigas. É mesmo. Mas, cara, a gente podia usar o Nelson Gonçalves. Nelson... Porque o Caio sabe imitar o Nelson Gonçalves. Então, nesse momento, a gente faz uma inserção com o Nelson Gonçalves cantando "Você me tem fácil demais, mas não parece capaz". Por favor, Caio. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Ok. A gente leva do Nelson Gonçalves pra alguma outra coisa antiga. Uma coisa antiga, deixa eu pensar aqui, coisa antiga... iPods. Ou Zune. Zune. Não, eu já sei. Balaústre. Balaústre. Balaústre é... Eu nem sei o que é balaústre. Cara, balaústre não é aquele negócio que fica quando você tem um corrimão e aí tem um enfeite embaixo do corrimão. É isso aí, ele é tipo o primeiro pino do corrimão. É. Ele é o pino do corrimão, só que bonitão, acho que é isso. Sei lá, cara. Não, não é o pino. Ele é o que fica entre o corrimão. O corrimão fica na altura da sua mão, obviamente. E aí ele desce pro piso, né? Que é a escada que vai subindo. O que tem entre esse piso e o corrimão é o balaústre. Cara, a gente vai chegar lá e aí a gente vai descobrir. Beleza. Vamos começar. Abre aí então, Nelson Gonçalves. Vamos lá. Nelson Gonçalves, que se chama na verdade Antônio Gonçalves Sobral. É, porque Nelson não é o nome das antigas, se você pensar bem. Não tão antigas. Nelson é mais assim dos anos 60, 70, não é? Sim. O nome dele é Antônio Gonçalves Sobral. Sabia disso? Não sabia. É um ótimo nome artístico, né? Eu me chamo Antônio, qual vai ser meu nome artístico? Nelson. É, ao invés de Antônio Gonçalves, eu vou ser um Nelson Gonçalves. Isso. Tem um... É, por quê, né? Tipo, qual o problema? Por que não é Antônio Gonçalves? É, então, é. Nasceu e passou parte da infância no interior do Rio Grande do Sul. Ele mudou-se com seus pais para São Paulo. Ele trabalhou como pedreiro. Ele tem uma história que ele lutou boxe, né? Caramba. E eu tô vendo aqui que ele... Que o pai dele tocava violino. Ah, e ele tinha gagueira. E por isso ele tinha o apelido de metralha. É igual o Ed Sheeran. Caraca. É. Eu queria achar aquela história que ele lutou boxe. Aqui, ó. Decidiu ser cantor após deixar os rings de luta. Ó, tem aqui Copacabana Palace, hein? Dois cliques pra balaústre. É, podemos resolver rápido. Onde que tá a Copacabana Palace? Não, mas tem aqui, ó, que ele passou a ser crooner do cassino Copacabana, do hotel Copacabana Palace. Com certeza deve ter alguma coisa lá escrito falando dos balaústres. Tem aqui, ó, também falando que Ele ganhou o prêmio Nipper da RCA, que é destinado a quem fica muito tempo na gravadora. E o único outro agraciado é o Elvis Presley. Caramba! Foda, né, cara? A vida do cara demais. É impressionante. E ele morreu em 98, porque eu esperava que era mais... Eu achava que fazia mais tempo. Quer dizer, eu achava que fazia menos tempo. Eu achava que fazia menos tempo. Ele ainda tá vivo na memória. Mas ele nasceu em 1919, né, cara? Então... Caramba, 1919. Ok. É. Então, tudo bem. No que você vai clicar pra chegar a Balaústre? Eu pensei aqui em Avenida São João, é um bom... Eu acho assim, se o Balaústre é o que fica embaixo do Corrimão, o correto seria você ir em Depressão. Não. Não, que bad vibes, cara. Ele lutou contra a depressão e ele superou a depressão. Ah, tudo bem. Isso depois que ele saiu da cadeia, depois que ele saiu da cadeia... Caralho, ele foi preso! Ele iniciou um tratamento psicoterápico e psiquiátrico. Por que ele foi preso, cara? Ele foi preso em flagrante 75 por porte de drogas. Meu Deus, cara. Ah, sempre, né, cara? É um clássico dos artistas ser preso por porte de drogas. Passou um mês na casa de detenção, cara, no Carandiru. Caramba, eu não vou... Cara, eu quero celebrar a vida do Nelson Gonçalves, eu não vou nessa, não. Eu vou no Copacabana Palace, que é muito mais luxuoso. Não, mas aí você tá roubando, cara. Vai ser muito fácil. Não vai ser fácil, cara. Vai ser incrível. Quer ver? Vamos lá. Copacabana Palace. Belmont Copacabana Palace é um hotel histórico localizado em frente à Praia de Copacabana. Você já foi lá? É, já passei na frente, mas nunca entrei. Toda vez que eu passo na frente, ele tá completamente em obras. E eu já vou mandar aqui um Balaústre. Já pensou? Um clique? É, eu já joguei Balaústre e não tem. Ah, Balaústre. E se tiver escada? Escada. Escada tem. Não, também não tem. Escadaria. Também boa. Não. Bom, vamos lá então. Foi construído por Octavio Ginli. Para a execução do projeto foi contratado o arquiteto francês Joseph... Como se pronuncia isso? Jire? Giri? Giri? Giré? E aqui tem também que empregou em larga escala o mármore de Carrara e cristais da Boêmia. Caralho, cristais da Boêmia! A gente podia ter chegado aqui com o Nelson Gonçalves. Com boemia, é. Cara, arquiteto é tentador clicar em arquiteto, né? A gente vai chegar lá muito rápido. É, eu acho que em mármore, né? Mármore também é uma boa. Mármore ou Carrara. Ou Carrara. É... Eu acho que Carrara tem mais caráter, assim. E mármore é muito genérico. Você já ouviu aquela expressão... Ah, esse cara é a cara do pai cuspido e escarrado. Sim. E você sabia que isso vem de uma expressão esculpido em Carrara? É, eu já ouvi essa explicação, mas eu nunca me convenci. É. Eu acho que é um retroplanejamento. Pô, mas é um brilhante retroplanejamento, hein? Ok, porque existem pessoas brilhantes. Mas eu acho que era cuspido e escarrado mesmo, e alguém falou assim, não, isso é muito feio. Eu vou dizer que era esculpido em Carrara. E assim ficou. Você sabia que em 23 de maio de 1928, o presidente Washington Luiz foi baleado no Hotel Copacabana Palace por sua amante, a marquesa italiana Elvira Vichy Maurucci, que tinha 28 anos de idade? Caralho, não sabia. Que história foda, né, cara? E olha que eu ouvi todos os presidentes da semana e eu não lembro disso, não. E ele tava em exercício. Caraca. Caramba. Incrível. Caramba. Incrível. Se bem que na Wikipedia, né, nunca dá pra saber se realmente essas coisas rolaram. Não, não, cara. Se tá na Wikipedia, é verdade. É verdade. Vamos no Carrara, então? Carrara. Carrara. Carrara é uma comuna italiana da região da Toscana, província de Massa Carrara. Não é o mármore Carrara, é a cidade de Carrara. Ah, não é possível, mas tem aqui o mármore Carrara. É, tem mármore. Mármore de Carrara é famoso desde a Roma Antiga, foi utilizado para construir o Panteão. E muitas das esculturas do Renascimento, como, por exemplo, Davi de Michelangelo, também foram esculpidas em mármore de Carrara. Olha aí, e não cuspidas e escarradas. Sabia que a região de Carrara foi tomada por Tommaso Campogregoso, rei da Sarzana? Que belo nome, né, cara? É. Eu não esperava menos do rei da Sarzana. Cara, se Campogregoso fosse clicável, eu já tava clicando. O nome Carrara provavelmente vem do termo de car, pedra usado na antiguidade. Antiguidade é um link, hein? Esse é o episódio das antigas. A gente tá falando de coisa antiguidade, Balaústre. Acho que aqui tem um caminho. É, o que eu tô impressionado nesse verbete é que também tem o Buffon. Tem o Buffon, o goleiro? Tem o... É. Cadê? Ah, o Gianluigi Buffon nasceu em Carrara. Aí. Você acha que a gente clica em Gianluigi Buffon, então? Gianluigi Buffon pra Balaústre... Ele era um Balaústre sob as traves, né? Será que vai ter essa descrição? Cara, você tá dando muito difícil não clicar no Buffon. Vamos lá, a gente tem que manter um placar aqui, hein? Então a gente já clicou, já foi um que foi Copacabana Palace, depois dois que foi Carrara. Então esse Carrara. Vai ser o 3, Gianluigi Buffon. Beleza. É, ninguém esperava. E olha que bem que a gente tentou, né? Não, não deu. Ele ainda joga no Juventus. Você sabia disso? Sabia. Caramba, cara. Ele é o goleiro mais caro da história do futebol. Palaustres são caros. Eles têm um link aqui. Foi o Buffon que denunciou ao árbitro a cabeçada de Zinedine Zidane em seu companheiro Marco Materazzi. Peraí, peraí. Achei aqui, ó. Ídolo da torcida do Juventus, sua maior virtude fora de campo é o carisma. Que tal você clicar em carisma? Peraí, a gente procurou Palaustres, porque pode ter, né? Ah, é. A gente nunca pode deixar a esperança morrer. Até porque Palaustres é um tipo de trave, né? É. Podia ter. Eu queria ver se trave. Também é bastante tentador clicar em Fábio Grosso. Que é um ex-zagueiro italiano. É, porque o Palaustres é grosso, né? Como isso fez uma curva tão rápida? Pera aí, a gente precisa retomar pro caminho que vai fazer a gente chegar em Palaustres. Cara, o caminho que vai fazer a gente chegar em Palaustres é o caminho da verdade. A gente não precisa pensar nisso, ele simplesmente vai acontecer. Ah, certo. É porque assim funciona. Não sei se você já ouviu os outros. Eu ouvi, por isso que eu sugeri que você clicasse em carisma. Não, talvez eu clique, mas é que tem outras coisas muito boas. Como, por exemplo, Torino. Torino, pode ser. Pênalti. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. De Paris Saint-Germain, a gente pode ir pra Paris e Paris tem muito Palaustres. Esse talvez seja o desafio mais difícil, porque eu não sei realmente o que é um Palaustres, eu só tenho uma leve ideia. E talvez a gente devesse ter começado com o Palaustres pra tentar chegar em Nelson Gonçalves. É, mas a gente sabe que a busca é mais importante que o tesouro. Sem dúvida, ainda mais porque o tesouro é só um Palaustres. E se a gente clicar em Troféu Bravo? Porque o troféu é um tipo de Palaustres. Tem um formato parecido. É. O que eu não sei, é assim, eu sei que Palaustres é aquele negócio da escada, assim, é tipo o pino da escada, né? Aham. Mas eu não sei exatamente por que ele é diferente dos outros, por que ele tem esse nome, porque ele não... Ele tem alguma diferenciação, né? Então, quando a gente chegar em Palaustres, a gente vai saber. Porto, tem aqui que ele jogou no Porto. Será que o Palaustres não é um lance da arquitetura portuguesa? Eu acho que é da arquitetura francesa, por isso que a gente vem em Paris Saint-Germain. Mas a gente não ia no carisma? Você não tava defendendo carisma? O carisma foi superado pelo Paris Saint-Germain. Então vamos lá, 4, clique 4, Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é mais conhecido pela sua sigla PSG. Peraí, vamos já procurar Palaustres, né? Nunca... Não. Se a gente Será que a Wikipedia reconhece acentos? Palaustres, escada... Não, também não tem escada. Escadaria? Não. O Paris Saint-Germain, ele... As suas cores são as cores tradicionais da cidade de Paris, o azul e o vermelho, e de Saint-Germain, distrito dos arredores de Paris, cuja cor tradicional é o branco. E ele é a fusão de dois times, o Paris Football Club e o Stade Saint-Germain. Ele é tipo o Paraná Clube da França. É verdade. Até pelas cores. Exato. Né? É, será que tem Paraná Clube aqui? Paraná... Não. Eu acho que... Tem um lance aqui que o Paris Saint-Germain ele pertence a um sheik árabe. E eu acho que na Arábia eles realmente curtem Palaustres. É uma possibilidade. Tem o Davi Luiz também. Em que eu não sei por que a gente clicaria nele, mas... É, se a gente tivesse querendo chegar em 7-1, a gente talvez devesse clicar no Davi Luiz. Tem essa proporção de Palaustres nas escadas, 7-1? Você clica lá e tem escrito, só quis dar alegria pro meu povo. Mais importante do que o Davi Luiz tem Raí, Valdo e Ricardo Gomes. Porra, Valdo é tentador também clicar, hein? Valdo é demais, né? Magic Valdo, jogava muito. Jogava demais, mas eu acho muito tentador clicar no Davi Luiz também. O Davi Luiz era bom, cara. Ele é tipo o Dunga dessa geração, assim. Ele virou o símbolo de um bando de merda que rolou. Não era culpa só dele. Ok, a gente pode combinar então que a culpa é do Filipão e clicar em Davi Luiz. Não. Não, vamos tentar... Vamos clicar... Ó, tem aqui Parc des Princes. É o nome do estádio. Ok. Ou então a gente pode clicar em Paris mesmo, hein? É. Paris certamente tem Palaustres. Sim, eu acho que vai ter Palaustres no Wiki Paris. É. Paris tem uma boa chance de Palaustres. A gente vai ganhar em 5 cliques, hein? Vamos lá. Paris. Palaustres. Não. Ah, lamentável. Escada. Não tem escada? Caraca. E agora? Agora a gente tem que ir pra tipo arquitetura. A arquitetura tem... 8 vezes. É. Ou Guerra dos 100 Anos. É que a gente tá partindo do princípio aqui de que balaústre é uma coisa da arquitetura francesa, mas podia facilmente ser italiana ou portuguesa. Sim. Olha, tem aqui um link pro Palais do Louvre. O Palais do Louvre certamente tem balaústre. Tem balaústres, eu não tenho dúvida disso. Vamos tentar lá? Vamos. Então, esse foi o quarto, né? Quarto clique foi Paris, quinto clique, Palais do Louvre. Peraí, Palais do Louvre. Foi lá, balaústres. Não, tem cabalas. Fair enough. Pô, será que tem escada? Arquitetonicamente, aparecem novidades. Nomeadamente, uma grande escadaria helicoidal inserida na parede da torre de menagem, chamada de La Grande Vie, o Grande Parafuso, a qual foi decorada com esfinges da família real, droga. Podia ser com balaústres, que são, na verdade, esfinges da família real. É, cara, se eu pudesse voltar no tempo e mudar uma coisa, seria isso. É, isso você realmente pode, é só você clicar em editar. Não, eu quero voltar no passado e mudar o que decorou a escadaria da parede da torre de menagem. Mas então, mas se são esfinges, elas também são balaústres. É, exato. O balaústre é uma esfinge. A gente tem que achar alguma coisa relacionada à arquitetura aqui, então, que seja clicável. Não tem escada? Clicável? A arquitetura em si não é clicável. Aliás, não tem a palavra arquitetura no Palais do Louvre. Caramba. Arquitetonicamente e só. Ah, tem aqui, ó. Em 1546, foi o projeto do arquiteto Pierre Lescot, menos ambicioso, mas mais concreto que outros apresentados, que foi adotado. A gente pode clicar no Pierre Lescot. E o Palácio de Versalhes? Se não tem no Palácio de Louvre, talvez no Palácio de Versalhes tenha. Cara, eu fui em Louvre, eu fui no Museu do Louvre e eu não lembro de ter balaústres lá mesmo. Na sua busca por balaústres, né? Quando você que, foi. É, eu corro, percorro o mundo pra fotografar balaústres. Atenção, se você tem fotos de balaústres, coloca pra gente no Twitter, por favor. Eu tenho uma parede aqui em casa só com fotos de balaústres, é lindo. Palácio de Versalhes? Então, eu tenho... Olha, a gente pode clicar ou no Palácio de Versalhes... Certo. Ou no nome dos arquitetos. Tem também o Palais des Tuileries. Também é outro... Mas Versalhes deve ser maior, né? Vamos no Versalhes. E se a gente clicasse em Visigodos em Orleans? Peraí, rapidão. É boa também, Visigodos. Mas eu achei uma aqui, ó. Em 1779, com a tomada de posse do superintendente Danguivilliers, o Louvre recupera uma certa fortuna. A ideia de constituir um museu a partir das coleções reais, já avançada por Marigny, foi retomada pelo novo superintendente, o qual quis proceder a ordenamentos apropriados no interior do palácio. Pôs-se, então, o problema da Grande Galeria, a propósito da qual foi encomendada uma reflexão a Soufflot, a qual conduziu várias ideias. E a primeira delas é a supressão da decoração inacabada de Poussin. E Poussin, que foi um pintor francês do período barroco, é um verbete. E ele ainda fala da melhoria da iluminação pelo cruzamento de janelas e óculos à nascente das abóbadas, que é uma coisa arquitetônica. Abóbada também é uma coisa antiga, né? Abóbada. Tem que ser abóbada. Fala abóbada várias vezes bem rápido. Abóbada, abóbada, abóbada, abóbada, abóbada, abóbada, abóbada. Ok, abóbada. Esse foi o nosso sexto clique, então, hein? Sexto clique. Tá bom. Tem colunas aqui, tem simbres, a duelas, cara. Vai ser aqui. Não tem. Não tem balaústre. Meu Deus, cara. Ah... Pô, tem simbres, tem aduelas, tem colunas e não tem balaústre. E tem tipos de abóbadas. Gustavo, você sabe quais são os tipos de abóbadas existentes? Não. Você tem a abóbada de aresta, a abóbada de berço ou de canhão, a abóbada geodésica, a abóbada de ogivas, a abóbada de claustro e a abóbada de combados. A abobadilha não tem? Não. A abobadilha é um tipo de abóbada. Ah, é. Uma abóbada pequena. Ah, caramba. Será que se a gente for em coluna, balaústre é uma coluna? É, então coluna. Ah, ó, peraí, aqui embaixo tem assim, os povos mesopotâmicos foram os primeiros a empregar abóbadas, que faziam de tijolos. No Egito e na Grécia, a cobertura dos edifícios era feita mediante estruturas horizontais, as arquitraves. Arquitrave tem uma boa chance de ter balaústre também, hein? É, ou a duela. A duela é demais, né? Você não queria saber o que é a duela? Putz, eu queria saber, mas eu acho já é difícil demais sem saber o que é balaústre direito. Se a gente for clicar em outra coisa que a gente não sabe, porque uma outra que a gente podia falar também é simbre. É, eu votaria em coluna, porque eu acho que o balaústre é uma coluninha. É, eu acho também coluna ou arquitrave. Eu acho que coluna. Coluna vai ser... Porque coluna tem que ser vários tipos de coluna, né? Não tem jeito. É, cara, esse é o nosso sexto clique, não é? Não, é o sétimo. Sétimo clique, a gente tem que acertar agora. Vamos em coluna. Sétimo clique, coluna. Vamos lá, deixa eu dar o Ctrl F aqui, balaústre. Não, ah, não tem, cara. Ah. Como não? Sério, como que na seção coluna, que fala só de colunas, tem todos os tipos de coluna. Tem coluna anelada, coluna canelada, coluna cóclida, coluna corolítica, coluna de tambores, coluna entrelaçada, coluna estriada, coluna fasciculada, coluna galbada, monocilíndrica ou monolítica, monofasciculada, prismática, rostrada, rusticada e salomônica e não tem balaústre. É. Eu acho que a gente é campeão moral já desse jogo. Porque porque a gente conseguiu ir de Nelson Gonçalves a coluna. Sim. E o fato de não ter balaústre aqui não é culpa nossa. Cara, pensa que um alienígena chegou na nossa civilização e ele quer descobrir tudo sobre colunas. Ele cai nessa página, ele não vai saber sobre o balaústre, cara. Ele, o balaústre vai passar reto. E se tem uma coisa que balaústre não é reto. Eu não tô nem acreditando que não tem balaústre aqui. Eu tava tão crente que ia dar certo. É. Eu acho que a gente tem que, enfim, construir em cima disso que a gente fez. A gente tem algumas opções. A gente pode ir de novo em arquitrave, porque a gente passou em arquitrave por pouco. E aqui tem de novo. Uhum. A gente pode ir em estilóbata, que eu não faço ideia do que seja. Que é muito mas legal. Está relacionada a estereóbata. E a gente pode ir em ordem dórica, porque eu acho que em ordem dórica a gente vai ter o balaústre. Aonde? Em ordem dórica? Ordem dórica. Ordem dórica é uma dessas coisas gregas, sabe? Sei. Ou a gente vai mesmo em arquitrave. Sabe o que são os modos gregos? Não, o que são os modos gregos? São escalas musicais, elas têm um nome, entendeu? Tipo assim, uh-huh. Os meses, eles têm números, né? Tem o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Sim. Mas como a música era em boa parte grega, né? Ou italiana e tudo mais, eles resolveram dar nomes para as escalas. Então tem o... E ao invés de eles falarem que são escalas, eles falam que são modos. Então tem o modo jônico, o modo dórico, o modo jônico, dórico... Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólico e Lócrio. É isso. Cara, esses seriam excelentes nomes de cachorros, hein? Seriam, é. Você ter sete cachorros ou sete gatos com esses nomes. Jônico, no jornal, né? Verdade. Então, a gente pode ir na ordem dórica ou a gente pode... Sabe o que, é que a gente pode ir? Em relevos escultóricos. Tem a ver, hein? Isso é clicável? É clicável, relevos escultóricos. Relevos escultóricos... Acho que não, hein? Porque tá escrito aqui, ó, que esta coluna apresenta o fuste totalmente coberto por relevos escultóricos representando leões e animais. Vai pra um outro lado. Ah. Eu acho que se que a gente é o da esfinge, que a gente achou, provando que a gente foi campeão nesse jogo mais uma vez. Nossa, cara. É muito injusto. Ó, aqui apareceram todas as ordens arquitetônicas que tem a ordem dórica, a jônica, a coríntia, a toscana e a compósita. Você falou pra gente ir no dórico, mas eu acho que a gente devia ir no jônico, porque o jônico é o mais fácil. O modo jônico é a escala natural do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entendi. E se a gente fosse na ordem coríntia por motivos de vai coríntia? Não, mas aí a gente vai... Aí eu não sei, cara. Porque eu acho que balaústre é um lance italiano. A gente tá indo nas coisas italianas. E aí o italiano é do Palmeiras. Ele tá mais ligado ao Palmeiras. Se a gente for no Corinthians, pode dar errado. É um bom raciocínio. Eu vou no jônico. Ordem jônica. Ordem jônica. Bom, então tá. Então, nosso oitavo clique, ordem jônica. Eu já vou procurar aqui se tem balaústre. Tem! Tem balaústre! Yes! Aê! Oito cliques! Yes! Nelson Gonçalves! Nelson Gonçalves! Nelson Gonçalves! Balaústre! Balaústre! Sempre soube, cara. Então, eu acho que nada mais justo agora do que a gente saber realmente o que é um balaústre depois dessa busca toda. É, no fim é o quê, afinal? É uma pequena coluna usada para amparar cercas ou espaldares de cama ou cadeira, ou para auxiliar a entrada em veículos coletivos. Então é bem isso mesmo, é o pino da escada, do corrimão. É isso, aquilo é o balaústre. Sim. Eu achei que todo o corrimão era o balaústre, mas é só a coluninha. Demais. Agora, eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer um momento Alura. Porque assim como os balaústres são o suporte de escadas e cercas, a gestão de marketing e administração é o suporte de qualquer empresa. Sensacional. Não é? E na Alura tem mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão, que você pode dar um up na carreira, todos eles disponíveis com uma assinatura só. Eu acho que teve muito a ver o que você falou. Não é? Tem uma ligação direta aqui. Eu tava aqui pensando pra Laúcio e falou: caramba, vamos entrar a Alura. Exato. Então a gente aproveita esse momento pra falar que no nosso link a matrícula da Alura sai com 10% de desconto. alura.com.br/promoção/GugaCash. Tem um monte de curso, mais de 150 cursos de marketing, de administração, um monte de coisa que pode realmente mudar a sua carreira, fazer você conseguir subir mais um degrau do quê? De uma escada, que é cercada por o quê? Balaustres. Caramba, hein? Cara, que momento, Alura. Que momento. Vamos para as histórias? Bora lá. Rafael, lê a primeira história pra gente. Eu leio. Olá, meninos. Rafa, Guga, Caio e possível convidado e possível convidada. Hoje eu escreverei sobre uma história que, na verdade, se trata de muitas. Sobre uma pessoa que foi o personagem da vida de muitas pessoas. Peço que não alterem os nomes. Essas histórias são algumas memórias e outras coisas que me foram contadas por meu avô. Alguns detalhes são confusos e eu jamais fiquei sabendo. Iniciamos nossa jornada em 1956. Um rapaz italiano, Guido, obviamente ele se chama Guido, né? Uhum, italiano. Chegaram no Brasil há cerca de 15 anos, fugido da fome, e aqui já havia gerado, com sua esposa Noêmia, 8 filhos. Cara, na antiguidade ter filho era mais fácil, né? É. Você vê quantas pessoas a gente conhece, assim, tipo, sofrendo pra ter filho, né? Fazendo fertilização, coisa assim. Cara, nem que fazia 8. Dentre os quais, somente uma menina. A história começa no norte de Santa Catarina, numa cidade que, segundo o censo de 2010, possuía 8 mil habitantes. Caralho. Em 2010. Em 2010. Imagina em 1956. Devia ter 8 habitantes, que eram os filhos dele. É, os 8 filhos, mas tinha 10. Os 8 filhos, mas eram 2. Cresciam tais crianças em meio à miséria típica da época. Todos trabalhavam na roça, desde seus 5, 6 anos de idade. O pai da família, no entanto, era motorista de caminhão. Dentre tais crianças, um garoto de 6 anos, chamado Haroldo, que anos depois seria meu avô, planejava, junto a seu irmão mais velho, Rubens, de 11 anos, escapar daquela vida. São belíssimos nomes das antigas, hein? Haroldo e Rubens. É, sim. Os tempos eram, de fato, outros. Os dois meninos juntaram sua trouxinha de pertences. Nenhum deles possuía sapatos, mas colocaram ali seus casaquinhos, um pão caseiro roubado da cozinha de casa e sua vontade de descobrir o mundo. Os dois fugiram no início da madrugada e caminharam até por horas até chegarem à rodoviária da cidade vizinha. Lá, diversos ônibus estavam ainda vazios e só partiriam pela manhã. Os dois entraram num desses ônibus e se esconderam embaixo dos bancos. Na manhã seguinte, muito cedo... Meu Deus, cara. Os passageiros adentram o veículo e nada percebem. Assim, o motorista parte em direção a Curitiba. Cara... Caramba, cara, eles realmente fugiram de casa old school. Old school, só que um deles tinha 11 anos, mas o outro tinha 6 anos, cara. 6 anos, cara. 6 anos. Eu estou enlouquecendo, cara, com essa história. De imaginar uma criança de 6 anos, sem sapatos, fugindo de casa. Meu Deus, cara. Em casa, na hora de ir pra roça, a mãe, Noêmia, percebe que dois de seus filhos estavam desaparecidos. Seu marido estava trabalhando na estrada. Desesperada, contatou todos os vizinhos e buscaram por todo canto. Nada das crianças. Essas, por sua vez, horas mais tarde chegavam em Curitiba. Quando tentavam descer do ônibus, o motorista descobre os gaiatos. O homem, revoltado, arrasta os meninos para um canto e quer que paguem por suas passagens. É engraçado que a preocupação do cara é essa, né? É. Você, criança de 6 anos, paga sua passagem! Mas nenhum deles, obviamente, cara, tinha qualquer dinheiro. A comida que levaram já haviam comido e nenhum pertence tinha qualquer valor. O homem, então, os indaga sobre seus pais e eles dizem que são órfãos. Todavia, não era hora de meu avô se tornar um mendigo em Curitiba. E um dos passageiros que acompanhava a confusão reconhece os rebentos de Guido Dancini. Puta, que sorte, meu bisavô, cara, caramba. Por sorte, estava justamente em Curitiba. É engraçado que foi em 1956 e eu tô realmente tenso como se estivesse acontecendo agora. É, cara. Tipo, a gente já sabe, o cara já é avô, assim, tem uma família e tal. E eu tô assim, tipo, caramba, cara, 6 anos. 6 anos sozinho. Imagina, cara. Imagina se você descobre que sua filha de 6 anos tá em Goiânia. Sem chance de sobreviver a isso. Sem chance de tocar a vida depois disso. Caramba. Meu bisavô, por sorte, estava justamente em Curitiba. E graças ao fato das pessoas do interior saberem tudo da vida uns dos outros, seu vizinho, que reconhecera as crianças, se ofereceu para levar-lhes até a garagem da empresa em que trabalhavam. Cara, que incrível isso. Porque não tinha telefone, não tinha como as pessoas se falarem, ligar. Onde é que tá fulano? O cara teve a sagacidade de, tipo, eu vou levar na garagem da empresa que o cara trabalha. E não é muito fácil de você reconhecer crianças, né, cara? Não, cara, é ainda mais 6 anos. Caraca. Bem, essa primeira história foi somente para introduzir um menino que teria tantas histórias quanto o Zeca Paládio. Grande Zeca. Era, não era Jaca Paládio? O que, que é Jaca Paládio? Da TV Colosso. Eu não sei quem é. Era um cachorro neozelandês que tinha várias histórias. Sua vida continua na roça. E já aos 12 anos, aprende a dirigir o caminhão do pai. Ai. Lembram-se que eu disse que eram 7 irmãos e uma irmã? Pois perto de sua casa havia uma outra família, de poloneses, os Jankowski, que tinham 6 filhos, dos quais 5 eram meninas. Porém, poloneses e italianos nessa época não se davam muito bem. A família polonesa abominava os adolescentes italianos barulhentos dirigindo o caminhão do pai por aí. Todos os irmãos... de 12 anos dirigindo um caminhão. Um caminhão. Dá pra entender um pouco a família polonesa. Eu realmente não acho muito legal. É, esse menino de 12 anos aí dirigindo caminhão, tirando onda. Todos os irmãos se tornariam caminhoneiros antes dos 16 anos. Todos. Dentre eles, meu avô Haroldo. Aos 17 anos, ele era uma versão italiana de Elvis. Cabelos escuros ondulados, olhos azuis, cheio de pose no caminhão da família. Um Mercedes-Benz vermelho. Passava sempre na frente da casa dos poloneses para olhar as belas moças que ali viviam. Uma delas, Maria Luísa, chamava sua atenção. Mas o pai dela jamais permitiria que namorassem. Tem um amor proibido, né? Que história sensacional. Essa história tá indo muito bem, cara. Os dois se limitavam aos olhares. Um dia, quando o pai de Luiz estava trabalhando, Haroldo parou seu caminhão em frente à casa e chamou sua paquera para dar uma volta no caminhão. O ano é 1968. A moça, inocente, encantada pelos olhos azuis e o jeito de viajado do rapaz que, na verdade, só tinha viajado pelas estradas dos estados do Sul e São Paulo, entrou no caminhão. Pô, é coisa demais viajar pelos estados do Sul e São Paulo. O menino viajou quando ele tinha 6 anos. Sim. Ela jamais tinha pegado estrada em sua vida. E assim, não tinha muita noção de tempo. E ele dirigiu, e dirigiu, e dirigiu. Ela já começava a ficar assustada. Seu pai chegaria e descobriria que ela havia saído com o vizinho. E eis que ele dirigiu até São Paulo. Caraca, na época deviam ser cerca de 8 horas. Já anoitecia. Não tinha jeito, ela seria deserdada. Voltam para Curitiba. A família está revoltada. As irmãs cheias de risadinhas polvorosas. Ela não era a única que olhava para os vizinhos. Haroldo conseguira seu objetivo. Seria obrigado, entre aspas, a casar com Maria Luísa. Meu Deus, cara, que errado isso. É, o cara fez um plano, né? Eu ponho essa menina no meu caminhão, viajo por 8 horas e quando voltar eu sou obrigado a casar com ela. É, de fato. Em pouco tempo, os dois se casaram. Claro que hoje, percebo que a atitude do meu avô foi desonesta com a minha avó, mas houve grande amor entre eles. Eram outros tempos. Se eram, né, cara? Até porque se não fossem, essa história não estaria sendo contada nesse episódio. É. Juntos tiveram 3 filhos, dentre esses, minha mãe. Já haviam se mudado pra Curitiba, então. Na verdade, para a região metropolitana, Fazenda Rio Grande. Ali residia uma mulher que tinha um filho. Podem dar um nome qualquer, eu não sei o certo. Como a gente vai chamar esse menino? Eu voto em Malutron. Malutron, porque que é um time da região metropolitana de Curitiba? Que é um time do Paraná. Você sabe que ela falou região metropolitana e em volta de Curitiba, cara, assim, é muito rápido você sair do perímetro urbano e tem um monte de casinha com ovelha no quintal. É muito rápido pra Curitiba virar rural, sabe? Sim. Isso ainda hoje, imagina naquela época. Cara, ali residia uma mulher que tinha um filho, Malutron, que quando bebê, fora muito doente. Ainda existe o Malutron? Quer dizer, não o filho, o time? Não sei. Acho que sim. Para curá-lo, ela havia feito uma promessa que só cortaria o cabelo do Malutron aos 10 anos de idade se ele fosse saudável e que faria isso em Aparecida do Norte. Cara, por quê, cara? Por que isso é um negócio bem das antigas mesmo, né? É. Você faz uma promessa que só quem vai sofrer é o próprio menino. Sim, não faz nenhum sentido, né? Pra dizer, se der certo, eu não corto mais o meu cabelo a não ser daqui a 10 anos. É, aí o santo pro qual ela tá rezando fala assim, ah, então tá, então esse é um bom negócio. Assim eu vou ter esse menino cabeludo durante 10 anos. E que bom, é isso que eu quero. É por isso que ele tava doente. Não dá pra entender a lógica, cara. Não faz nenhum sentido. Isso foi na década de 1970, e muitas pessoas ainda não eram acostumadas a viajar ou conhecer distâncias. Essa mulher pediu que meu avô levasse o menino até lá, pois ela não tinha dinheiro para bancar a viagem dos dois. Disse que pagaria meu avô. Porém, a ideia de dirigir 2 dias com um guri de 10 anos no passageiro não pareceu nada atraente, diferentemente do dinheiro oferecido. Assim, Haroldo, agora já conhecidos por todos como Bolinha, devido ao seu formato arredondado em torno da cintura, decide que irá fazer as coisas de um jeito mais simples. Bota Malutron no caminhão, pega a estrada e dirige. E dirige até São José dos Pinhais, município que ficava a cerca de 1 hora de distância. Lá, paga para que cortem o cabelo do menino. Dá mais umas voltas, leva o guri à igreja e diz que é a Catedral de Aparecida e retorna. Imagina a vida desse menino, cara. Nos anos 70, aos 10 anos de idade, com cabelo compridão. Coitado do Malutron, cara. A mãe chora de emoção ao ver o filho de cabelos curtos. O menino fica louco de feliz por ter conhecido a Aparecida, tadinho. Meu avô fica feliz por não ter precisado dirigir até a Aparecida. Enfim, causos da vida do vô. Muitos outros ocorreram. Minha irmã e eu há muito pensamos em escrever um livro de contos sobre Bolinha. Eu voto nisso. Escreve aí. Cada parente tem uma história mais doida que a outra sobre ele. Anos mais tarde, meus avós se separaram e meu vô foi morar na minha casa. Nunca esquecerei da alegria de ouvir seu caminhão estacionando. Ele sempre trazia um cofrinho cheio de moeda do troco dos pedágios, balas de banana, cartões telefônicos da América do Sul inteira para minha coleção. Sensacional. Meu avô não era um homem perfeito, mas todos que contam suas histórias lembram que ele jamais construiu nada para ele, mas construiu um pouquinho para todos que conhecia. Certa vez, perto da Páscoa, ele estava carregando M&M's para a Argentina. Sempre sobrava algumas caixas, aí sim, hein? Éramos de uma família bastante humilde. Um dia, ele chega em casa com uma caixa de 5 fucking quilos de chocolate para cada um de nós. Nossa. Toma aí, 5 quilos de M&M's. Boa sorte. Pô, M&M's pro ano inteiro, cara. É, que isso, 5 quilos. Se você racionar certinho, dá pra você comer sem passar vontade o ano todo. Quase morremos de comer. Outro dia, ele abre o caminhão e havia trazido do Paraguai uma bicicleta de 18 marchas pra mim. Ele era muito legal mesmo. Bicicleta é o melhor presente. Uma outra Páscoa, ele comprou um ovo de chocolate de 1 quilo, lembre-se, outros tempos, que vinha recheado com uma latinha de branco. Esse é o verdadeiro Kinder Ovo, né? O que vem uma surpresa de verdade. Um dia, ele me pegou mexendo nos seus cigarros quando criança e me obrigou a fumar um. Ah, que nojo. Vomitei. Nunca mais fumei na vida. Pedagogia do pai da Leila. Aos 54 anos, porém, depois de viver pelas estradas, chorando de saudades da minha avó, mesmo divorciados, sua saúde se deteriorara. Eu achava que ele era velhinho, e hoje meu pai tem 59 anos e não me parece nada velho. Meu avô estava no meio da Cordilheira dos Andes, transportando carne para o Chile, quando seus órgãos não quiseram mais funcionar. Passou dias sendo alimentado por colegas caminhoneiros. Não queria abandonar o caminhão, mas não conseguia mais dirigir. Foi trazido de volta para o Brasil e passou por algumas cirurgias. Alguns dias depois, acorda alegre. Eu, meus pais, sua família toda íamos ao hospital vê-lo todos os dias. Todas as enfermeiras já o conheciam. Ele pediu então para ver minha avó. Disse a ela que jamais deixara de amá-la e, apesar de ter sido um marido infiel, queria mais uma chance se conseguisse sair do hospital. Naquela noite, cerca de 11 da noite, recebemos a ligação para levarmos os documentos e uma roupa para prepará-lo. Ele havia partido de nossas vidas. Ah, que eu triste, tinha cara. 11 anos. É, triste. O Haroldo era muito legal. Entendi o que era morte cedo. Passei anos correndo para a janela sem querer todas as vezes que ouvi uma carreta estacionando na rua de casa. Sonho com ele frequentemente e ainda não posso ouvir Tristeza do Jeca sem chorar. Escrevo essa história entre sorrisos e lágrimas, lembrando do personagem de minha vida que mais faz falta. Desculpem pela longa história, há muitas outras anedotas do Vô Bolinha, mas por hoje é isso. Abraços, Bruna Dancini. Pô, que história... Cara, que história perfeita para abrir esse episódio de histórias das antigas, porque é isso que a gente quer. É esse tipo de história que a gente quer para esse episódio. Embora eu não queira nem no passado que crianças de 6 anos fujam de casa sem sapatos. Não, cara. Para outra cidade. Não. Ainda bem que isso não acontece mais, né? Pensa bem. Eu acho que isso é muito mais espantoso hoje. Você sabe que música é Tristeza do Jack? Não, qual é? Nesses versos tão singelos, minha velha, sabe? Sei. Tonico e Tinoco. Demais. Posso ler a próxima, então? Leia. Próxima história, salve Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. Aqui é o Breno Deolindo. Podem falar meu nome, até porque sou só um porta-voz do grande protagonista desse texto. Meu avô materno, Ginarino Deolindo, cujo nome verdadeiro é essencial na história. E a gente jamais substituiria. Ginarino é um nome sensacional. Ginarino, perfeito. Lembro muito bem de como descobri essa pérola máxima na minha família. Sempre percebi que, apesar do nome marcante do meu avô, ele era chamado de Toninho por muitos parentes nossos. Um belo dia, sendo apenas uma criança curiosa, perguntei a ele o porquê desse apelido sem sentido. Eis o que ele me contou. Quando meu avô estava para nascer, em meados de 1947, seus pais estavam em um embate a respeito do seu nome. Minha bisavó, sensata, queria que a criança se chamasse Antônio. Perfeito. Como 70% das outras crianças dessa época. Sim. É o Enzo dessa época. Seu marido, por outro lado, queria que ele fosse Ginarino, em homenagem a um amigo que já havia falecido. Tem certeza, cara? Tem certeza que o nome do amigo era Ginarino? Por motivos que nenhuma pessoa viva sabe explicar, somente meu bisavô foi registrar o rebento. Clássico, na verdade, essa boa parte das histórias dos nomes feios são essa aí. É. Obviamente, ele seguiu sua própria vontade e colocou esse nome bizarro na criança. Mas escondeu a certidão de nascimento e contou pra todo mundo que o garoto era Antônio Deolindo. Por que, cara? Por que, que os velhos faziam isso, cara? Essa história é mega... Eu já ouvi essa história milhões de vezes, cara. O velho foi lá, falou, pôs o nome que ninguém queria, aí escondeu, aí mais tarde o cara descobre que o nome dele não é esse. É, agora, qual é a vantagem de você escolher o nome se ninguém chama a pessoa por esse nome? Exato. E outra... Essa maluquice de homenagear alguém com o nome tem que acabar, cara. É a mesma coisa do que da promessa com o cabelo do menino. Olha, eu vou rezar aqui pro santo que se o que eu quero que aconteça acontecer, esse menino nunca vai comer chocolate na vida. Caralho, cara! Faz uma promessa sua, né? Isso. Então, muda seu nome pra Ginarino. Exato. E aí eu te pergunto, Rafael, se você descobrisse hoje que seu nome não é Rafael, é, por exemplo, Ginarino... O que vale realmente? O que tá na certidão ou aquele nome que você se identifica? Aquele nome que tá intrínseco à sua identidade? Eu acho que é o nome com o qual eu me identifico. Não adianta, né, cara? Não adianta você achar um papel dizendo que seu nome é outro. Seu nome é o nome que as pessoas te chamam, é o nome que você se reconhece. Tipo a sua imagem, a imagem que você vê no espelho. E se você descobrisse que seu nome não é Gustavo, seu nome é Ginarino, você ia mudar o nome do podcast? Ginarino Cash. Ginacast. Ginacast. Eu acho que Ginacast ia ser legal pra fazer um patrocínio com os palitos Gina, talvez. Se alguém das honrosas indústrias Gina estiver ouvindo esse podcast, eu proponho mudar por uma temporada ou um episódio o nome do programa pra Ginacast, em homenagem à Gina. Demais. É uma tradição, né? Toda a história das antigas vem uma história de nome feio. Sim. Em Presidente Venceslau, onde meu avô cresceu, documentos não eram lá de grande importância para uma criança que vivia nas décadas de 40 e 50. E o pobre coitado ficou por anos sendo chamado de Antônio. Amigos, familiares, colegas de escola, todo mundo conhecia como Toninho. Que também não é o nome dele, né? Também não era o que estava escrito, não era Toninho, era Antônio. Antônio nunca esteve escrito, né? Só Ginarino. Na cabeça dele era Antônio, é o que eu tô falando. Igual, quando as pessoas me chamam de Gustavo, eu já acho estranho. Porque é o que eu tava falando, a minha identidade, Guga. Quando alguém me pergunta, eu falo todo o programa, eu sou o Guga. Foi somente aos 14 ou 15 anos, quando veio pra São Paulo, que ele precisou de sua certidão de nascimento, a qual meu bisavô já havia perdido nessa altura do campeonato. Os pais do garoto pediram que o cartório de Presidente Venceslau enviassem uma cópia do documento. Ginarino recebeu a grande notícia por meu tio-avô Amadeu, que lançou um... E aí, Ginarino? Assim que chegou em casa. Amadeu não pegou leve, né? Não. Não estava lá pra ver. Mas imagino que a saudação tenha sido sucedida por um... Que porra é essa? Ou não, né, cara? Eu, por exemplo, sempre te chamo de qualquer nome e você nunca pensou que esse fosse o outro nome. Cara, tomara que meu nome na minha certidão não seja Mascavo e eu nunca tenha descoberto. Com toda a tramóia do meu bisavô revelada, Ginarino passou a aceitar seu novo nome, mesmo que durante seus primeiros 14 anos de vida ele tenha sido Antônio Deolindo. É legal isso, né, cara? Ah, tá bom então, meu nome agora é esse. Infelizmente, não há registro da reação da minha bisavó a esse plot twist. Queria muito saber por quantos meses meu bisavô dormiu no sofá ou coisa do tipo. Parabéns pelo podcast, voltar pra casa ouvindo vocês é muito mais rápido. Obrigado por lerem, até a próxima. Cara, se tivesse podcast nos anos 40, 50, o Haroldo teria levado o menino até a Aparecida. Que aí ia passar rapidão. É, ele ia até preferir, né? Pra dar tempo de ouvir. É, então. Boa história. E a próxima aí, Rafael? Essa é a história 3. Oi, pessoal. Me chamo Natália, podem falar meu nome e os demais, não tem problema. E vou contar a história que minha tia-avó Tânia contou e foi relembrado no último domingo em um almoço da família. Meu avô, Michel, será que era Michel mesmo? Ou era Michael? Ou Michel. Fala Michel. Michel, ela escreveu Michel. Ou Michael. Meu avô, Michel, irmão dela, nunca contou essa história porque ela não é good vibes e ele não gostava de falar de seu passado na guerra. Nossa. Aliás, ele não falava nada, nem a sua própria língua nativa, o polonês, depois que aprendeu a falar português. Ele só falou poucas vezes que sofreu muito. Meu bisavô, Piotr, saiu ou foi obrigado a sair? Se o bisavô é Piotr, ele deve ser Mikael. Ou Michal. Existe Michal? Vamos procurar aqui, peraí. Michal, Poland. Michal is a Polish and Serbian form of Michael and may refer to... É isso mesmo. Aí, Michal. Caramba, isso foi surpreendente. Foi. E esse nome, Piotr, que escreve P-I-O-T-R, né, sem nada depois, eu acho que ele podia ser o novo Pietro. O que é que você acha? Ia ser muito maneiro se tivesse umas crianças Piotr nascendo aí, hein? É, qual é seu nome, Piotr? Mas como escreve? P-I-O-T-R. Eu sou a favor. Fica a dica. Meu bisavô Piotr saiu ou foi obrigado a sair do seu país, a Polônia, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, junto com sua esposa e filhos, que na época eram jovens com menos de 20 anos. Eles foram levados separados para campos de trabalho forçado e não sei como se encontraram posteriormente. Pesado, hein? Muito. Na época, ainda não era campo de concentração, desses que vemos em filme, de acordo com a minha tia que contou sem muitos detalhes. Porém, as condições eram as mesmas, principalmente em relação à fome. Qualquer almoço de domingo em nossa família sempre foi com uma mesa farta e em todos eles meu avô chorava, lembrando da época que passou fome. Caraca. As únicas coisas que ele contou foram que ele tinha um cavalo chamado Lishka, que teve de ser abandonado, e que eles recebiam um pão para a família inteira comer. Minha tia não lembrava se era um pão por dia por família ou se era por semana. Caraca. Meu Deus, cara. O fato é, meu bisavô e minha bisavó observaram os cavalos comendo grama e resolveram fazer o mesmo para sobrar mais pão para os filhos. Caraca. Certo dia, o bisavô Piotr foi trabalhar, como ele era obrigado a fazer, e não voltou. A tia Tânia, que era bem novinha, saiu para procurar por ele, mas ninguém o tinha visto. Depois de procurar em todos os lugares, ela lembrou da Vala dos Mortos. Nossa, e foi ver se ele mortos. Estava lá. A Vala dos Mortos, e que é acessível, né? É só você andar até lá. E foi ver se ele estava lá. Ele estava. Nas palavras dela, eu levei ele para casa, cuidei dele. Meu Deus, e ele viveu. Caramba, cara. Ele devia estar com tanta fome. Caraca, e ela... Foi na esperança, né? Tipo, não acho que ele tá morto. Vou levar pra casa e quem sabe ele vive. Como que ela levou, cara? Ela levou ele arrastando? É, não sei. Não tem muitos detalhes nessa história aqui, né? É. Ela só contou isso e não ficamos perguntando detalhes. Imaginamos que ele deve ter passado mal no campo durante o trabalho e como não havia condições de nada, simplesmente jogaram ele na vala, pois não havia o que fazer naquela condição. Posteriormente, a família veio para o Brasil com o objetivo de esperar o visto para os Estados Unidos, o que demorou alguns anos. Enquanto isso, meu avô se casou e morou no Brasil até o fim de sua vida. Toda sua família foi para os Estados Unidos e moram lá, ou aí, para o Guga. E eu nasci aqui, poxa vida, kkkkk. Essa é a história do meu avô e sua família, uma das poucas que foi contada, espero que tenham gostado. Meu Deus, cara. É uma história muito pesada, mas é uma história de outros tempos, né, cara? De como que as pessoas sobreviviam em condições inacreditáveis. É, e no fim é uma história de final... Embora a história seja pesada, era uma história de final feliz. É, ele veio pro Brasil e casou, né? E teve filhos que estão aí escrevendo e-mails. Filhos, netos, bisnetos. É, e eles conseguiram superar toda essa tirania, né, cara? Que caramba. Por mais que a gente esteja querendo fazer um programa Good Vibes aqui e tal, e como eu falei, no fim, essa é uma história com um final feliz. É o tipo de coisa que é isso aí, você sempre precisa lembrar, cara. Você sempre precisa lembrar de onde você veio. Isso é muito importante. É, e é interessante ver essas histórias de como a história das imigrações está relacionada às guerras, né? Uhum. Pessoas sofriam com as guerras e falavam, cara, me põe no navio e me manda pra qualquer lugar que tá valendo. É, e acontece. Acontece até hoje, tá acontecendo em toda a América Central, acontece na Venezuela. Sim. Vamos pra próxima? Bora. Posso ler a próxima? Lê aí. Olá, Guga, Rafa, Corraine e afins. Meu nome é Henrique, não tenho nenhum problema em ler os nomes, mas se quiser trocar também não tem problema. Os nomes dados deixam as histórias mais divertidas. Henrique, tá bom pra você, Rafael? Henrique, tá ótimo. Tá ótimo, muito engraçado esse nome. Sou um membro da bolha, vivo em São Paulo e venho aqui contar uma história de outros tempos. A história de quando meus bisavós imigraram ao Brasil. Cara, é isso. Mandem mais histórias como essa. De bisavós. Imagina quando as nossas histórias forem histórias das antigas. Vai ser demais, hein? Vai ter todo o GugaCast para as pessoas mostrarem. É, então. E a gente fez essas coisas. Pensa bem. É. Um dia eu peguei meu carro e me mudei para Ribeirão Preto. É. Eu me mudei de país, igual o bisavô do Henrique. É, e do jeito que as coisas estão, em breve as pessoas vão dizer, meu Deus, esse menino pegou o carro e mudou de cidade com apenas 19 anos. É. Ainda tomava mamadeira. A mãe falando isso com um filho de 40 anos no colo, né? É. Você nunca vai fazer isso, meu filho. Não até os 60. É, que nos anos 80 desse século, a gente vai ser conhecido como os anos 10. Agora, essa época agora. Sim. Que louco, né? Demais. A gente viveu a virada do século, cara. Olha que lindo isso. É, eu acho muito legal que a gente tá chegando nos anos 20, né, cara? E já tem muita coisa boa dos anos 20, né? Sim. Já tem música boa, já tem invenções iradas, científicas. E já deu a volta, cara. Já é outro século. Não, imagina quando for... É isso que eu tô falando. Imagina quando for os anos 80, 90. E pensar assim, ah, essa geração que virou o século, né? Que passou dos anos 1900 pros anos 2000, cara. E a gente é essa geração. Eu me sinto, sei lá, que eu devia usar uma cartola. Será que no futuro as pessoas vão ouvir podcast em 6x? Tipo, elas vão ser tão avançadas que elas vão ouvir muito rápido. É possível, né? Ou então você implanta um chip que só passa a sensação do podcast. Isso. Só tem a lembrança de já ter ouvido. Demais. Continuando aqui, a história do Henrique. Essa história foi contada incontáveis vezes pela minha avó. E todos nós, filhos, netos e agregados, amávamos ouvi-la toda vez que ela decidia contar. Aviso que alguns detalhes podem ser imprecisos, pois como não é surpresa a ninguém, não era possível que eu testemunhasse presencialmente nenhum dos fatos aqui descritos. Capítulo 1. O despertar da força. No ano de 1926... Olha aí, Rafael. Os anos 20. Demais. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial... Não, pouco depois da Primeira Guerra Mundial. E da Revolução Russa, meus antepassados viviam na cidade de Borodino. À época, Borodino era uma colônia alemã, parte integrante da Romênia, mas que também já foi território russo e atualmente integra o estado de Odessa, na Ucrânia. Lá eram agricultores, viviam em uma propriedade rural onde tinham uma vida relativamente abastada. Nesse ano, além de outros acontecimentos importantíssimos já relatados ou não pelo Rafa, nascia minha avó, Elsa. Rafael, o que mais aconteceu no ano de 1926, já que ele pediu? Na Ucrânia. Em 1926, foi publicado o documento Armia Ukrainska, Informaksha e Ilossi Emigraksi Uskrangjevs W Posjekzelgrishi Miesvskash. Caramba, sério? Sério, lembra? Por isso que eles foram embora. É. Também em 1926 foi o ano em que começou o mandato de Andriy Livitsinsky. Ah, grande Livitsinsky. É, tinha terminado o mandato do Dmitry Manuilsky e aí começou o do Andriy Livitsinsky. É, o Manuilsky não era tão legal assim. Manuilsky foi o primeiro presidente depois da Revolução Ucraniana. É, foi um tempo difícil. Sim, é. Continuando aqui. Nascia a avó dele, Elsa. Por conta das constantes guerras e conflitos na região, meu bisavô Jacob, ou Jacob, como você acha que a gente fala, Rafael? Jacob. Jacob. Meu bisavô Jacob, um homem de mais de 2 metros de altura, doce, porém com aparência austera, que outrora lutara algumas guerras defendendo seu território, fato que os fragmentos de granada alojados sob sua pele não deixavam esquecer, esse cara gosta muito de apostos, tinha a ideia de deixar o velho continente para trás e emigrar a um novo mundo, a América. Peraí, é muito difícil você imaginar um ucraniano com mais de 2 metros de altura que lutou em algumas guerras ser um cara doce. É. E foi no ano de 1929, cara, que ano pra você chegar na América, hein? E foi no ano de 1929, quando minha avó tinha apenas 3 anos de idade, que Jacob decidiu colocar sua vontade em prática. Vendeu suas terras, pegou o dinheiro que a propriedade lhe rendera e decidiu pagar a passagem de navio de todos os familiares que tivessem o mesmo anseio de uma nova vida. A vontade de todos era ir para os Estados Unidos. Mas acredito que eu seja um spoiler que essa foi a primeira desventura dessa pequena odisseia rumo à nova vida. É, porque 29 é o pior ano para você chegar nos Estados Unidos. Em toda a história. Em toda a história. Talvez durante a Guerra Civil também... Não, se bem que eu acho que durante a Guerra Civil era melhor. Capítulo 2. O Império Contra-Ataque. Assim que chegaram ao porto, se dirigiram à triagem para o navio que levava à assim chamada Terra da Oportunidade, os Estados Unidos da América. Meu bisavô passou pela triagem. Minha bisavó Maria também. Logo, o primeiro filho também foi aprovado para embarcar. Mas tão logo quando chegou a vez do meu tio-avô, Jacob, filho de Jacob, o segundo de seu nome, tiveram a infeliz notícia que todos poderiam embarcar para os Estados Unidos, menos o pequeno e desafortunado Jacob, que tinha o mesmo nome do Jacob. É isso. Os dois chamavam Jacob. É, é. Que à época tinha entre 7 e 8 anos, pois sofria de grave miopia. Caramba, cara. É, pode viajar todo mundo, mas essa criança não. Menos esse menino aqui, porque ele precisa de óculos. É. Isso. Boa viagem a todos. Adeus. Tomou a decisão mais óbvia no momento. Qual era a decisão mais óbvia no momento? Não ir, né? Não ir. É, não, pra mim é essa. Eu não sei, nessa época. Então, pouco tempo depois, Jacob observava junto à sua família próxima, esposa e 3 filhos, o navio partiu rumo a novo continente com seus demais familiares. Ah, então todo mundo foi e ele não, é isso? Ele e a família ficaram. Caramba. É porque ele pagou passagem pra todo mundo, né? Caramba, e aí cara. Ele, a esposa e os 3 filhos ficaram. Jacob, por sua vez, não desistiu de seus anseios e buscou alternativas. Escolheu a que parecera mais plausível no momento. Pegaram um navio ainda ao Novo Mundo, mas para um lugar diferente. Não tão famoso como o supracitado país. Logo estavam embarcando rumo ao desconhecido. Um país do qual não sabiam nada, não sabiam a geografia, a cultura e tampouco o idioma ou o que os esperava do outro lado. Caramba, cara, que sensacional. Você simplesmente vai. Vamos mudar de país, vamos. Pra qual? Surpresa! É tipo o Denis do Bola Presa que foi pro Chipre, né? É o mesmo espírito. Pra onde eu vou? Vou pra um lugar que eu não sei, cara. O que é um lugar que eu sei as coisas? Hoje é impossível, não existe um lugar que a gente não saiba. Sim. Hoje o que pode acontecer é o Elon Musk criar um foguete que vai pra planetas aleatórios e você falar, beleza, quero entrar. É, né? Tem uns filmes assim. É, pode ser, faz sentido. É a mesma aventura. Levando consigo apenas alguns poucos pertences, o resto do dinheiro que sua propriedade rendera, algumas joias e roupas. Capítulo 3. A ameaça fantasma. Como sabido, à época não existia bancos internacionais ou coisa do tipo. E como já dito acima, alguns pertences precisavam ser trazidos da origem ao destino. Aos tripulantes do navio era dado um baú com chave, onde podiam guardar seus pertences durante a viagem. Meu bisavô colocou todos os pertences de sua família nesse baú. Eu já tô vendo que deu merda. É. Trancou e manteve a chave consigo pela viagem toda. Vou pular aqui a parte da viagem, pois minha história já está grande o suficiente. E essa parte da história não é de grande relevância. Depois de meses de viagem, o navio atracava no porto de Santos. Meses. Meses. O navio atracava no porto de Santos. Finalmente, terra nova, vida nova. Meu avô, então, se dirigiu à parte do navio onde ficavam os baús. Peraí. Antes de você falar dos baús, eu acho que ele teve a sensação de passar meses de viagem e chegar em Santos, a mesma sensação que os paulistas têm quando vão para Santos no feriadão. É. Que eles passaram meses de viagem e finalmente chegaram em Santos. É, tipo isso. Só que no mar. É. Você chega em Santos pelo outro lado, né? Sim. Meu avô então se dirigiu à parte do navio onde ficavam os baús e, para surpresa de 0 pessoas que ouviram até aqui, graças à importância que dei ao fato de haver um baú anteriormente, o cadeado estava arrombado e o baú vazio. Ah não, cara. Ah não. Caio, entra aí e fala não. Ah não. Ah não. Não havia quem reclamar. Tampouco autoridades a recorrer ou quem investigar, já que em um navio lotado de imigrantes, o fato era corriqueiro e todos os tripulantes, sem exceção, eram ou não potenciais suspeitos. É, mas também os pertences que ele tinha devia ser assim, uma bota e uma corda, né? Não, cara, ele tinha joias, tinha dinheiro, tinha todas as coisas, cara. Desceram... E outra, uma bota devia valer uma fortuna. Você devia conseguir trocar por um cavalo. Sim, é isso. Desceram do navio sem dinheiro pra nada. Nem ao menos comida ou a passagem do trem. E como já dito anteriormente, nenhum deles fazia ideia sequer da língua falada no novo lar. Cara, sentaram nas cadeiras da estação de trem e foi então que o desespero bateu. Então minha bisavó, Maria, começou a chorar inconsolável enquanto desesperadamente conversava com meu bisavô em sua língua nativa. Um dos funcionários da ferrovia entendeu a situação e mesmo sem falar uma palavra da língua dos recém-chegados estrangeiros, através de gestos convidou-os a entrar no trem. Sem muitas opções, meu bisavô e sua família entraram no trem e embarcaram rumo ao desconhecido. Caramba, cara, eu tô nervoso com essa história. Esse cara é muito aventureiro, cara. Ele é muito corajoso. O cara continua indo, foda-se, vamos lá. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, pra onde estavam indo. Só podiam esperar pelo melhor. Capítulo 4, Uma Nova Esperança. Quando chegaram ao ponto final da estação de trem, o mesmo homem sinalizou para que seguissem até uma carroça, conversou com um cocheiro em uma língua incompreensível a eles, o português, e mais uma vez seguiram viagem. Caramba, cara, o cara podia estar fazendo qualquer coisa. Ó, leva esses ucranianos ali pra serem escravos, não sei aonde. Sim. Chega lá e mata todo mundo. Tempo depois, chegaram ao seu destino, uma bonita fazenda de café no interior do estado. Provavelmente pelo desespero e sem o mínimo entendimento do que acontecera até então, minha bisavó Maria voltou a chorar e falar em sua língua natal, a única que sabia, como meu bisavô. Qual seria a língua natal deles? Porque aparentemente não é ucraniano ou russo, né? É ucraniano. Talvez seja romeno, porque eles faziam parte da Romênia. Ah, é verdade. Sem prestar atenção em nada do que acontecia ao seu redor, enquanto a caleça... O que é caleça, Rafael? Caleça é uma carruagem de 2 assentos puxada por cavalos. Em português ou em romeno? Ou em ucraniano? Em ambos. Sem prestar atenção em nada que acontecia ao seu redor, enquanto a caleça que os trouxera trotava rumo ao horizonte, e a Cobb tentava acalmar Maria à frente da porta da casa. Quando eles ouvem uma voz feminina perguntando na mesma língua que eles, em alto e bom tom, Maria, é você? Meu Deus, cara. Caralho, deu tudo certo. Caramba, cara. Maria vira e se depara com Sula Miranda. Sula Miranda, obviamente inventei esse nome por não saber o verdadeiro. É, sempre que a gente não sabe o nome verdadeiro, a gente opta por Sula Miranda, né? Sula, é normal. Na rua, né? Você fala, ó, tá vendo perto ali da Sula Miranda? Passa ali. Sula era uma antiga funcionária da fazenda de Jacob e Maria, na Europa, que por sinal gostava muito deles, que havia Meu Deus, cara, como? Como? Como é possível? Que havia imigrado ao Brasil tempos antes e casado com o dono daquela fazenda. O bondoso funcionário do trem, pela fonética da língua e pelo navio que eles vinham, percebeu de onde vinham e sabia que havia uma fazenda em Americana. Em Americana! Cara, eles devem ter viajado muito tempo, cara. Uma fazendinha americana que costumava abrigar e empregar pessoas que vinham das terras Balcãs em seus cafezais. Mesmo sem um saber nada da língua do outro, conduziu então aquela desafortunada família a um lugar onde supunha que seriam bem recebidos. Caramba, cara, o cara sabia que a fazenda... Ó, aquela fazenda... Cara, isso é um lance muito das antigas, né? É. É igual o cara que achou as crianças e levou pra garagem. Não, aquela fazenda aceita esses gringos aqui, aceita esses alemão aí. Aceita pessoas que falam essa língua. Aceita esses alemão loirão aí. Meu bisavô e sua família trabalharam muito tempo nesses cafezais, como empregados de sua antiga empregada. Olha aí como é bom tratar bem os empregados. Até o momento em que juntaram dinheiro suficiente para comprar uma chácara, onde viveram praticamente de agropecuária e de subsistência, plantando e criando tudo que ele e sua família consumiam até o fim das suas vidas. Obrigado pelo ótimo podcast e gostaria de mandar um abraço para a Luísa, que me apresentou o GugaCast a partir da pirâmide da broderagem, e espero que gostem da história tanto quanto eu e meus familiares. Um grande abraço à corte GugaCastiana e todos os seus ouvintes. Henrique, cara, que história maravilhosa, que história, cara. Completamente tirada. É um pouco triste, porque eles eram ricos na Ucrânia, né, na fazenda deles, e eles vieram pra passar, tipo, subsistência até o fim da vida. É, mas é uma história de muita coragem, né, cara? Cara, impressionante. Impressionante. Esse é o nosso melhor tema. Já posso falar isso com segurança. É, eu gosto muito porque não tem história ruim, cara. Todas as histórias que chegam são muito boas. Então é isso. Finalizamos com esta bela história. Chegamos ao balaústre final desse programa? Chegamos ao balaústre de nossas vidas. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, como sempre, eu quero pedir para que você recomende a gente para quem você conhece, Recomenda para quem já ouve podcasts, para quem não ouve. Mostra como se faz. Abre lá no Spotify, mostra para a pessoa, no player que você quiser. Ajuda bastante a gente aqui. Agradecimentos especiais a todo mundo que mandou histórias. E para variar, a gente recebeu um monte de histórias boas. O Rafael que se divertiu lendo todas elas. Sim, eu sempre peço esse tema para poder ler essas grandes histórias. Lembrando que você também sempre pode mandar a sua história sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. A gente está precisando de histórias pro Dia do Sexo, sem limites, pro Dia das Crianças, com limites, e curtindo a vida doidado, sem limites, mas em outro contexto. Você sempre pode mandar lá pelo site gugacast.com/contato. O GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra. A apresentação minha e do Rafael Mafra, que está aqui. Olá. Que também fez a pauta. Fala outro olá pra pauta. Olá de novo. E a edição é da gloriosa Maremoto Podcasts, sob a coordenação inacreditável do Caio Corraine. A gente teve como assistente de produção o Beto Aragão, que também é quem faz o nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio, sobre outro episódio de História das Antigas, ou qualquer outra coisa, toda a documentação do GugaCast está lá registrada para que os povos futuros possam entender o que a gente fazia aqui. Está lá em wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Adeus.